coisa da internet, tipo, a democratização do, do conteúdo. É tipo, só vê quem quer ver. E tipo, mesmo que tu vás para lá, tipo, mandar bitites, e tipo, isso é só tu que estás tipo, mal contigo próprio. Tu estás a gastar tempo da tua vida, tempo bué precioso, que nós passamos bué pouco tempo aqui na Terra, a mandar ódio tipo, a alguém que está a fazer apenas o conteúdo. Para ver se alguém ouve. Yeah, é, tipo, é uma chamada de atenção tão grande. Sim. Que é, tipo, Hey guys, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha e neste segundo episódio da terceira temporada falo com o Fábio Lopes, ou como muita gente o conhece, o Conguito. Ele é locutor da Mega Hit, é diretor da Buzz TV e na altura em que o entrevistei ele ainda era apresentador do Curto Circuito na SIC Radical. Eu e o Fábio juntámos-nos para falar sobre a pressão do ter que ser alguma coisa, o seu percurso, passando de youtuber a personalidade pública, o que é representar marcas e o que é representar-se a si próprio, os seus vários projetos, enfim, falamos mesmo de muita coisa. O Fábio partilha então a sua experiência e o seu ponto de vista que vem dessa experiência de todas essas coisas e mais algumas, enquanto que, digamos que, no fundo, alguém pratica batuque, que não é mau, não é mau, é uma boa banda sonora. Eu acho que este episódio promete. E eu espero que gostem e até já! Chamo-te Conguito ou chamo-te Fábio? Chama-me o que quiseres. Calma! De repente banda profundo. Calma! Chama-me o que quiseres. Não sei, tipo, tanto Conguito como Fábio é-me indiferente. É mesmo só um nome. É tipo, só apenas um nome. É só não, um nome. Não é uma identidade ainda. Sim. Yeah. Mas... como é que... vamos tentar começar então pelo início. Ok. Tu que idade é que tu tens? 23. 23. E tu estás em... eu, pelo que eu consegui perceber, tu estás em uma catrafada de projetos. Yeah. Aos 23 anos. Sim. Eu sou agora aos meus 31, é que já tenho assim mais tipo side jobs, tenho side hustles. Mas vamos começar primeiro do início. Como é que de repente... tu chegaste a casa e pensaste, vou fazer um vídeo e vou pôr no YouTube? Como é que, não, não foi assim tão de repente. Okay. Imagina, eu estava na altura do secundário, aquela altura em que nós estamos a descobrir o que é que nós queremos ser, o que é que nós... já temos a levar com aquela pressão do mundo exterior a dizer, tipo, oh, tu tens de decidir o que é que tu queres ser, porque daqui a bocado vais para a universidade, ou daqui a bocado tens de arranjar um trabalho, tens de começar a definir a tua área, tens de começar a descobrir e a perceber os teus gostos para um mercado profissional que vais entrar a seguir. E eu estava muito perdido nessa altura, no meu décimo ano, e a internet quase que me serviu como um escape. E eu, tipo, chegava a casa, ligava à internet, começava a procurar os meus interesses, música, muito à base do entretenimento. Ok, bora investigar o que é que está a acontecer aqui. Mas, quando eu andava no décimo ano, eu nunca tinha isto, o que quer que seja que eu sou hoje, nunca tinha na minha cabeça que, ok, vou ser isto. Não, estava apenas a descobrir, a conhecer-me. E houve um dia que estava eu e mais um colega meu, que por acaso faz anos no mesmo dia que eu, e eu pensei assim, epá, fomos almoçar a minha casa, fazer pizzas e assim, eu pensei, nós tínhamos de filmar isto... Espera, calma. Ok. Tu fazes as pizzas? Não, calma, não é fazer, não. Ah. É... fomos comprar ao supermercado, meter no forno. Okay. Só que pronto. Eu já estava a ver, calma, já está aqui um gourmet escondido. Não. Aí de repente eu era tipo, tinha uma arte de cozinhar e assim. Tu eras assim um Masterchef assim. Yeah. Não, não sou. Okay. Quer dizer, dou uns toques, mas não sou. Okay. Dou uns toques. Imagina, safo-me se tiver de cozinhar. Sim, dás ali uns pozinhos para limpim-pim. Não é apenas um bife grelhado, uma massa com um cubo de quinoa lá no meio. Não. Okay. Eu arraso. Ok, pronto. Sim, senhora. Pronto, e eu disse assim, epá, devíamos filmar este processo porque vai ser engraçado, estamos os dois aqui em casa, é capaz de surgirem coisas engraçadas daqui. Filmámos, foi nesse momento, mas já estavam a surgir outros youtubers portugueses, eu já vi alguns estrangeiros, não via muitos portugueses, via tipo dois, mas também existiam para aí cinco, não era muito. Pois. Yeah, e o vídeo ficou engraçado, eu não sabia muito de edição de vídeo, mas aprendi, tipo, no Google, tudo bem, para aí em dois dias, ok, corta e costura, estamos aqui, puxa isto, mete os efeitos sonoros engraçados, pumba, o vídeo ficou super engraçado e publicámos. no YouTube, ok, criámos um canal. Eu já era o Conguito, porque na altura eu andava no décimo ano e foi uma altura que eu reencontrei amigos que jogavam futebol comigo e foi do futebol que eu ganhei a alcunha Conguito. Okay. Então pronto, ok, Conguito, Conguito. Eu não podia ser o Fábio no mundo da internet, queria tipo salvaguardar-me. Tipo, em último caso, eu tipo, ah não, aquele não é o Fábio, é o Conguito. Tipo, sim, assim, tipo, não é uma persona. Yeah, exatamente. Sim, tipo, criar sempre esse distanciamento. Se algo corresse mal, eu poderia, tipo, ok, jogar com essa carta ao meu favor. E pronto, lançámos o vídeo. Não existiam muitos youtubers, era tudo muito pequeno. Ok, pouca malta viu, apenas a malta da minha turma é que começou a ver. Ok, de repente, epá, isto ficou engraçado, bora fazer outro. Fizemos outro já não sobre culinária, já sobre uma aventura nossa. Começámos a partilhar assim os nossos temas de opinião. Até que chegou tipo, no ano seguinte, vá. E houve um evento que, ok, o YouTube começou a ganhar proporções, mas ainda era tudo muito pequenino. Houve um evento em que uma câmara municipal disse: olha, venham cá, nós vamos fazer uma amostra de vídeos, mostrem os vossos vídeos, apresentem os vossos vídeos, o que vocês andam a fazer, jovens. E nós fomos convidados. O meu colega não teve a oportunidade de ir, mas eu fui. E foi nessa altura, nesse encontro, que eu conheci os outros youtubers do país que também sim. faziam. Na altura já éramos tipo 10, vá. Peraí, tantos. Mas nós já comentávamos os vídeos uns dos outros, já havia aquela espécie de networking antes. E então, pá, nós começámos, não sei o quê, conversámos imenso. E nesse dia, eles próprios recomendaram-me, tipo, pá, Conguito, tu não devias deixar o canal com o teu amigo, mas devias ter um canal só teu, tipo. Sim. E eu pensei, epá, ok, eu também tenho um bocado de medo nestas coisas sempre de começar sozinho, não é? Sim. E então pensei, ok, agora eu já sei fazer isto de uma certa maneira, se calhar vou mesmo aventurar-me sozinho. Pá, fiz uma espécie de recap do dia, filmei e pus esse vídeo no meu canal em 2012. Esse primeiro vídeo, pá, e esse primeiro vídeo foi boom, tipo, eu publiquei, os outros todos partilharam, como todos os outros apareciam. Era uma espécie de Sherry Evolution, tipo, eles começaram a partilhar e de repente eu já tinha, tipo, em 3 dias eu tinha 1000 subscritores, uma coisa que, tipo, no YouTube naquela altura era tipo, oh meu Deus, como assim? Eles demoraram, tipo, meses a conseguirem uma coisa dessas. Claro. E eu, em 3 dias, tinha conseguido atingir essa marca. Era sobre o quê o vídeo? Era só um vídeo a mostrar como é que foi o nosso dia naquele encontro. Ok. Era tipo, ei, ó, está aqui este, ei, está aqui, olha o que é que nós estamos a fazer agora. Tipo, okay. Mesmo um behind the scenes. Tipo, sim. Yeah. Pá, e a malta começou a dizer, tipo, ah, ok, agora faz mais. Ah, ok, já reparei que tens um canal com o teu amigo, mas, tipo, faz vídeos sozinho, faz também com ele, não sei o quê. E eu, ok, pá, bora continuar. Entretanto, entramos de férias. E o meu amigo vai de férias para a aldeia e eu fico tipo em Lisboa sozinho, sem nada para fazer. Sim. Como não tenho muitos outros amigos cá em Lisboa, pensei, ah, se calhar vou fazer vídeos para o YouTube. E, opa, eu comecei a fazer mais vídeos, a ir a festivais, a gravar. E no ano seguinte, quando eu volto à escola, tipo no ano seguinte, não, no, tipo, no, isto acontece em junho, né, acaba. Quando eu volto para a escola em setembro, é tipo, oh meu Deus, tu és o Conguito. Tipo, ah. Oh meu Deus. E eu de repente quero. Eu estou nesta escola há bem da tarde. Exatamente isso. Eu sou o gajo que tipo, está aqui todos os dias. Tipo, ah, tu conhecias-me do ano passado, ias-me a passar aqui nos corredores e agora estás a pedir tipo, oh meu Deus, vejo os teus vídeos, é hilário. Tipo, e eu. Está bem, e assim gradualmente, tipo, a malta da escola começou a partilhar com os primos começaram a partilhar com os amigos, e quando dei por mim, tipo, já era bum, bum, bum, bum, bum, bum. Achas que havia muita, tipo, foi uma coisa tipo quase skyrocket? Yeah, sim. Mesmo. Mas o facto, talvez, de teres disso ter acontecido, estavas no secundário. Achas que isso foi tipo um momento que era tipo, ok, se calhar então o ir até a uma universidade se calhar não é bem isto? Pá, eu digo-te que o meu secundário foi o pior momento da minha vida até agora, tipo, Eu é engraçado que tu vês estar os dois lados, que é os melhores anos ou os piores anos. E tive momentos chatos, tipo, tive momentos mesmo de perdido, tipo, não sei o que é que quero fazer e será que isto é para mim? Será que é isto que eu quero mesmo fazer? Estava a tirar Ciências e Tecnologias. Eu tirei Ciências e Tecnologias, mas tipo, porque os meus amigos todos foram, estava muito naquela vibe do ok, isto tem mais saída, então pá, depois mais tarde eu posso escolher. Estás-te a imaginar informático? Pá, não, claro que não. Nem engenharia civil, ou, tipo, não, eletrotécnica, que era tipo na minha cabeça que eu iria. Uhum. Pá, não, nada, nada. Mas ao mesmo tempo, isso, o facto de estar tão perdido e afastado da escola, deu-me a oportunidade de pensar de uma maneira mais criativa e pensar, ok, o que é que eu posso fazer? Tipo, ok, já sei que isto é mau e eu vou ter de fazer à mesma. Uhum. Portanto, o que é que eu posso brincar que me vai dar vontade de, ok, se calhar eu consigo tolerar a escola porque depois eu posso ir fazer isto que eu realmente gosto, posso ir brincar no final das aulas. E o YouTube deu-me essa vontade e essa liberdade e isso foi tipo a minha grande salvação, tipo. Sim. Mas eu já a fazer vídeos, mesmo acabando o secundário, na minha cabeça eu ia para a universidade, tipo, ok, agora que já sei mais ou menos o que eu quero, se quero seguir a comunicação, vamos, tipo, aprender mais sobre comunicação, tipo, bora tirar ciências da comunicação, comunicação social, jornalismo, algo assim nessa praia. E eu até tinha boas notas, portanto não, a média não era um problema. Sim. E era sempre essa ideia. Até que chegou um certo ponto em que comecei a receber propostas de marcas. E comecei a os grandes tubarões começaram a chegar ao pé de mim e a dizer, tipo, oi, temos aqui um contrato, tipo, queres vir trabalhar connosco, mas sem perder a tua identidade que tens do YouTube. É tipo, nós não queremos contratar o Fábio, nós queremos o Conguito, nós queremos esta persona que está aqui, nós queremos que esta persona comunique determinados produtos. E eu comecei a pensar, opá, ok, a universidade não vai fugir, eu posso ir para a universidade daqui a um ano, posso ir para a universidade daqui a dois, eu posso ir para a universidade quando me apetecer. E depois comecei a perceber mesmo que, ok, eu vou para a universidade porque eu não quero aprender mais sobre isto, porque chegou a um certo ponto em que eu já estava a ter a experiência de trabalho na área, tipo, no que eu queria. Já estava a apresentar programas, eu já estava a criar eventos com os meus amigos. E eu estava a pensar, tipo, ok, eu não vou agora dividir todo o meu tempo e dar a minha atenção a um curso, a gastar dinheiro, a fazer com que os meus pais paguem um curso, quando eu posso juntar dinheiro e, se daqui a 3, 4 anos isto não funcionar, eu posso entrar na universidade porque a universidade não vai fugir e aí eu já vou estar mais cedo do que eu quero fazer e se calhar o curso não será um erro. Não será uma espécie de, aí se calhar devia ter ido para a engenharia eletrotécnica. Tipo, não sei, então bora viver a vida tipo, passo a passo. Sim. E pronto, e assim foi acontecendo até chegar os dias de hoje. Sim. Achas que Portugal ainda está naquela, não digo fase, porque também eu acredito que pode vir isso pode vir a desaparecer, mas se calhar até não vai, que é, achas que nós somos tipo bem empurrados a apressar-nos a ir para esse tipo de educação? Imagina, eu acho que o problema todo está na nossa educação. Eu acho que ensinam-nos a ser o melhor, tipo, não nos ensinam a ser bons no que nós queremos ser. Ensinam-nos, tu tens de ser o melhor da turma, tu tens de ser o melhor a criar garrafas de água, tu tens de ser o melhor a fazer mesas, tens de ser o melhor a tocar bateria, tudo ao mesmo tempo. E quando esquecem de dizer que não, tu tens de aproveitar o processo de criar uma garrafa de água, tens de apreciar o momento de tocar bateria. Então, nós miúdos começamos sempre com essa pressão e vamos crescendo com essa pressão do, oh meu Deus, eu não sou o melhor da turma e agora já não vou ser bom, já não vou conseguir entrar no mercado de trabalho, já não vou conseguir ter o emprego que eu quero tanto ter. E esse clima de competição acaba por afetar a nossa felicidade. E, tipo, eu sinto que as nossas gerações mais velhas vivem felizes, vivem a desesperar pela sexta-feira e a chorar ao domingo, porque isso aconteceu. Tipo, os pais deles não tiveram a capacidade de dizer, tipo, não, tu tens é de ser bom naquilo que tu queres ser. Tipo, tu tens de reunir todos os teus gostos e pensares, ok, tu queres ser isto, então tu podes ser isto. Tipo, tu podes tocar djembé da maneira que te apetecer, só tens de ser bom a tocar djembé, não tens de ser o melhor a tocar djembé. E isso não criou uma... Isso criou, aliás, o facto de eles não terem ensinado isso criou uma espécie de falsa expectativa. Então as pessoas andam sempre à luta de tentarem ser os melhores. E esse clima de competição acaba por afetar imenso mesmo a nossa felicidade e a forma como nós encaramos a vida. E é por isso que o mundo do entretenimento, do próprio futebol, rende tanto, porque é distração. E é tipo, as pessoas precisam distrair a própria televisão, os reality shows. Tipo, aquilo é péssimo. As pessoas fingem que não gostam, mas as pessoas gostam porque ao fim da história... É o que eles querem saber, é tipo a vida dos outros que interessa, porque eles estão a fazer coisas que se calhar eu queria fazer e não consegui fazer ou não tive coragem de fazer, e é isso. E pá, eu acho essa é a cena mais triste quando eu penso no nosso país. Tipo, acho que temos um potencial imenso, temos tipo talento gigantesco, e depois nós encostamos à cena do epá, mas eu não sou bom o suficiente. Tipo, não, tu não és bom. Tipo, não há ninguém como tu, não há ninguém que traz esse teu ponto de vista, essa identidade que tu tens é linda, e é tipo, é por isso, isso é o que eu tento partilhar sempre em todas as plataformas que eu estou inserido. É que tipo, tu podes ser tu ao mais alto nível, tu podes ser a pessoa que gosta de kizomba e ao mesmo tempo gosta de pop rock. Tipo, não há esse problema. Eu pensava que ias para heavy metal. Ou para heavy metal também. Yeah, é isso, tipo. Mas eu acho que. Graças à internet, as coisas estão a mudar, tipo, porque se não fosse a internet, se não democratizasse essa maneira de pensar, acho que neste momento estaríamos todos eu vou ter de ser, tipo, engenheiro, porque os meus pais querem que eu seja engenheiro. Engenheiro, tipo, é fixe, eu até gosto um bocado de engenharia, eu até tenho boas notas, mas no fundo vais passar... cerca de 46 anos, que é até aos 66 anos, até à tua reforma, tipo, a pensar, mas se calhar eu queria mesmo ser futebolista. Mas isso, calhar... lá está, são, digamos, há aquela dicotomia que é, o futebolista é uma carreira de alto risco, certo? Certo, yeah. É tipo, só meia dúzia de gatos pingados é que conseguem se engrar em alguma coisa de jeito. Yeah. E será que esses gatos pingados não são os que são verdadeiramente apaixonados? Maybe. Maybe. Não sei. Não, não, é verdade, é verdade. É preciso ter alguma paixão para ter também a dedicação, não é? Mas eu pergunto-me, quanta dessa dedicação não terá sido tipo, incutida por essas gerações anteriores? Já, provavelmente, sim. Mas acho que a partir do momento que tu gostes mesmo da profissão... Tu vais ser bom, tipo, imagina, tu és bom o consoante o número de horas e de paixão, de entrega que tu dês a determinado projeto. Tipo, só isso é que tu sabes se vai funcionar ou não, que faz funcionar, que te faz atingir o objetivo. Pá, eu acho que em todas as profissões, seja futebolista, seja tipo, sei lá, modelos, manequins, não sei, eu acho que. Principalmente o mundo das artes para as gerações mais velhas é muito visto como ok, tu podes ser isso, mas tens de fazer outra cena. Sim. E tu não tens de fazer outra cena. Claro que nós culturalmente não estamos tão desenvolvidos para valorizar a arte, e então é como se a arte valesse menos. Tipo, para mim não faz sentido todos os CDs custarem 10€. Tipo, não, para mim não faz. Se aquele artista me disser este CD vale 100€, eu digo ok. Yeah, é a tua arte, a arte é subjetiva. Sim. Mas para as pessoas, tipo, oh não, oh meu Deus, tipo, mas isto ainda vai demorar bands a mudar. Sim, não, e a própria indústria da música está a mudar agora a olhos vistos. Yeah, não é? É exatamente isso. Mas a partir do momento em que nós comecemos a olhar para as coisas de outra maneira, tipo, por gosto e não por ter de fazer ou por ter de ganhar dinheiro, porque, tipo, ter de ganhar dinheiro, todos nós vamos ter de ganhar dinheiro, mas. Se nós começarmos a fazer coisas que nós realmente gostamos, vai ser muito mais fácil ganhar dinheiro. E tipo, eu acho que tenho sorte nisso, porque fui descobrindo o que eu gosto e fui experimentando coisas que eu gosto. E a partir do momento que isso aconteceu, eu comecei a ser muito mais feliz comigo próprio, comecei a aceitar-me muito mais e os meus desafios passaram a ser outros. Que é tipo, ok, como é que eu, continuando a fazer o que eu gosto, posso inspirar mais pessoas a fazerem o que elas gostam? Tipo, e esse é tipo. O meu principal objetivo de vida. Tu dirias então que eras um influencer? Ou não gostas do... Pá, eu odeio o termo influencer. Mas sim, sou. Tipo, pá, o que eu não gosto é a forma como se banalizou o termo influencer. Okay. Porque todos nós somos influencers. Até uma pessoa que tem... A tua mãe zero é seguidores. Tipo, a minha irmã é a minha maior influencer. Tipo, ela mostrou-me todos os CDs que ela tinha lá em casa e tipo, disse, agora ouviste, vê se gostas. Ouviste, vê se gostas. Ouviste, vê se gostas. E depois, as próprias ações dela, ela ir aos festivais quando tipo, era mais nova e eu tipo, a ficar em casa, trancada, tipo, não posso ir, quem me dera ir, tipo, ao ver da televisão. Sim. Aquilo influenciou-me tudo. Tipo, e eu acho que, hoje em dia... A forma como tratamos a expressão influencer ou a palavra influencer acabou por banalizar muito e tipo, não é bem isso que as pessoas pensam que é um influencer, que é tipo, oh meu Deus, tiro fotos para o Instagram, tipo, usem o produto X ou Y. Tipo, não, e com isso não quero dizer que eu não faça publicidade a produtos, eu faço tipo, publicidade a imensos produtos, mas tudo o que eu faço tipo, faz sentido com a minha pessoa. Tipo, imagina, eu tiro fotos com estes ténis. Mas eu sou uma pessoa que ama verdadeiramente estes ténis. Tipo, eu gosto... Estes ténis fazem mesmo me sentir bem. E quando tu fores ver uma fotografia com os meus ténis, tu vais pensar, ok, tipo, ele está a usar aquilo porque ele gosta, tipo, ele gosta daqueles ténis. E aqueles ténis fazem-me sentir assim, ossado, tipo... E estamos a falar de uma coisa como ténis. Tipo, há coisas super banais como, sei lá, t-shirts ou mesmo bilhetes para festivais. Sim. E que a malta tipo, pensa, ah, oh meu Deus, deram-te bilhetes para os festivais e tu não conheces ninguém no cartaz. Tipo, oh, isso não é um problema. Tipo, eu vou para lá, vou conhecer música, eu vou conhecer artistas e depois vou partilhar a minha experiência. Tipo, e tu podes escolher ver e podes escolher não ver. É a mesma coisa. Tipo, tudo isto começou no YouTube, do, ok, mas cada um faz o que quer... Cada pessoa é dona do seu próprio canal. E é tipo, ei, tu queres ver, vês. Tu não queres ver, não vês. Tipo, podes não seguir, podes não meter like. Tipo, ninguém te obriga. E isso é a melhor coisa da internet. Tipo, a democratização do conteúdo. É tipo, só vê quem quer ver. E tipo, mesmo que tu vás para lá, tipo, ah, mandar bitites. E tipo, isso é só tu que estás tipo, mal contigo próprio. Tu estás a gastar tempo da tua vida, tempo bué precioso, que nós passamos bué pouco tempo aqui na Terra, a mandar é ódio tipo, a alguém que está a fazer apenas o conteúdo. Para ver se alguém ouve. Yeah, é, tipo, é uma chamada de atenção tão grande. Sim. Que é tipo, ok. Sim. Não sei. Não, mas isso é uma mensagem quase para os haters, não. Yeah, no fundo é. Tipo, imagina, ainda por cima... Eu no Twitter sou mesmo muito, muito alto. Tu és sagaz. Tipo, porque eu também gosto de dizer tudo o que penso no Twitter. Tipo, eu não tenho o filtro. Tipo, imagina, enquanto nas outras redes, nas outras plataformas, eu estou bem tipo, ok, será que devo dizer isto desta maneira? Ou devo dizer isto desta maneira? No Twitter, não. Eu, tipo, como tenho bem poucos caracteres, eu digo exatamente tipo, tudo. E sei que tipo, há pessoas que podem ficar tipo, oh meu Deus, ele disse isto. E eu, tipo, mas eu não quero saber, é tipo, este sou eu, tipo, é uma opinião minha. Com isso, não quero dizer que eu não possa pedir desculpas de algo que eu disse há 10 horas atrás, ou não posso ter uma discussão super acesa com alguém que me faz mudar o meu ponto de vista. Tipo, sim. Não, estou sempre aberto a esse tipo de coisas, mas nunca tipo, penso, se calhar não devia dizer isto no Twitter porque 100 mil pessoas vão ver isto. Tipo, não, eu digo só, sem pensar. E depois, claro, como chega mais pessoas. Aquilo tem uma repercussão maior e é tipo, yeah, mas isso é, estas são as regras do jogo e é tipo, eu aceito jogar dessa maneira ou não. Yeah. Sim, faz todo o sentido. Mas não te sentes assim um bocadinho tipo responsável? Yeah, bué. A tua cara. Yeah. Isto devia estar filmado. De repente, tipo, shit got real. Sim. Pá, sinto-me responsável. Porque são 100 mil pessoas a olhar para o que tu estás a escrever, ao, não é? Ao mesmo tempo são 100 mil pessoas. Pois. Mas, tipo, o que vai na minha cabeça é, são 100 mil pessoas que me escolheram por eu ser assim. E, tipo, isso é a primeira coisa. Tipo, ok, as pessoas não foram para ali à procura de coisas sobre o Cristiano Ronaldo, todos os vídeos sobre o Cristiano Ronaldo. Não, as pessoas querem saber o teu ponto de vista sobre as coisas. Sim. E é isso que tens de continuar a partilhar. Ao mesmo tempo, tens de saber, porque tu estás a crescer, estás em constante mudança, já não és o puto que tem 16 anos, tu agora tens uma missão. E tipo, consoante a tua missão, vai partilhando os pontos para levarem ao teu objetivo. E é, tipo, e é isso que todos os dias eu também acordo e penso, é tipo, ok, menos um dia que falta para, tipo, para a mansão no México, para aspirar as outras pessoas, tipo, ok, se calhar consegui fazer com que uma pessoa que estivesse a ter um mau dia esteja a ter um melhor dia agora, tipo, com este tweet, com esta piada, ou assim. E ao mesmo tempo é tipo, ok, vamos tentar consciencializar os jovens para algum ponto mais interessante agora. Tipo, ok, se calhar este sistema de educação não é assim tão fixe como nós pensamos que é normal. Tipo, uhum. Yeah. Mas isto, claro que é a mudança faz aos poucos e é um processo gradual, é um processo, tipo, eu ao mesmo tempo não posso ser o gajo sério, tipo, a 100% sério, porque aí as pessoas dizem, tipo, ei, bro, eu paguei por couves, estás a receber alface, tipo, não é isso. Mas ao mesmo tempo tens de ensinar, tipo, a malta, tipo, ok, pagaste por couves, mas tens aqui um bocado de alface, tipo, prova aqui misturado com as couves, pronto, e assim sucessivamente, uhum. até que chega o dia que é só alface. Yeah, e tipo, quando chegar a essa altura que seja só alface, eu digo às pessoas, tipo, eu mudei. Yeah. Claro, tu também cresces, não é? Óbvio, é isso, é exatamente isso mesmo. Cresces ou descresces, vale? Isso depende das pessoas. dessa forma, portanto, tu cresceste imenso então nas redes sociais. Tu achas que o Twitter agora está a ter assim uma ressurgência enorme? Porque parece-me que de repente toda a gente foi para o Twitter. Yeah, eu acho que o Instagram ficou demasiado fútil. Sim. Porque tornou-se quase como uma espécie de montra onde as pessoas, tipo, mostram apenas os seus lados bons e é tipo, oh meu Deus, eu sou tão fixe, olha as minhas férias, a minha vida é tipo awesome. Sim. Olha para aqui. E com isto não quer dizer que tenhas de mostrar os teus lados mais tristes ou a tua vibe mais má. Não, tipo, partilhas o que tu quiseres, mas tens de estar ciente que a vida das pessoas não é assim. Sim. E pronto, o Instagram tem muito essa vibe. No Twitter, como... Mesmo com os stories? Mesmo com os stories, tipo, eu sinto que com os stories as pessoas ficaram ainda mais falsas, tipo, okay. Começaram a mostrar, tipo, mais coisas que não são assim, tipo, tu não falas desta maneira, tipo, sim. Tu, porque estás sempre, tipo, a filmar-te de cima, tipo, não é que não possas fazer isso, tu podes fazer, tipo, sim. O que tu quiseres, mas, ao mesmo tempo, ser um bocado mais real, tipo, lá está, estás a chegar a 100 mil pessoas, tipo, exato, yeah, tipo, ok, mostra, tipo, queres mostra a tua essência, yeah. Tipo, sim. Yeah. E as pessoas vão gostar da tua essência à mesma, porque no fundo elas gostam é de ti, não gostam, tipo, não gostam só da tua roupa, ou não gostam só do teu sorriso, tipo, faz. E o Twitter, acho que ganhou outra importância desde que o Trump foi eleito, tipo, porque as pessoas começaram, ok, o Trump utiliza o Twitter como, tipo, meio de comunicação, vá, oficial, é tipo, ok, é aqui onde eu digo os meus mutantes. Por um lado eu acho isso ridículo, por outro lado eu acho, tipo, era uma questão de tempo até haver alguém. É estranho. Sim. É estranho. É tipo, é um presidente que, tipo, parece que está a brincar com os amigos. E tipo, ia dizer: oh meu Deus, tu criticaste-me, voltas-me a criticar e eu lanço bombas para ti. Tipo, sim. What, bro? Tu tens mais do que 10 anos? Tipo, sim. Isto não é os moleques com açúcar? Tipo, sim, a minha bomba é maior que a tua. Yeah. Sim. É tipo, coisas assim. Sim. E pronto, e as pessoas pensaram: uau, wow, o que é que está a acontecer aqui? Está a acontecer aqui uma cena. Sim. Tipo, temos de ir para aqui e descobrir o que é que está a acontecer. E pronto, e as pessoas foram para lá e criaram-se pequenos núcleos, que tipo, no fundo, pequenos núcleos não, pequenas comunidades, vá, sim. Que é isso que o Twitter é. É tipo, e é o quão forte tu és na tua comunidade, que são os teus seguidores, e a forma, os teus seguidores e as pessoas que tu segues. A forma como vocês interagem todos. E eu acho que isso é esse sentimento de comunidade que torna o Twitter tão forte. E é por isso que tu vês artistas que sobrevivem hoje em dia graças ao Twitter, tipo, porque ok, ali eles conseguem estar em contacto direto com os fãs e não há algoritmos marados como há no Facebook em que tu não consegues chegar a todas as pessoas, coisas assim do género, tipo, tu ali tens 100 mil seguidores, se os 100 mil seguidores forem utilizadores ativos, tipo, normal, se fosse abrirem o site, eles vão ver a tua mensagem. Sim. E tipo, eles vão ver o teu tweet. Eu acho que é isso que enriquece o Twitter. E também não és bombardeado com publicidade, apesar de ter publicidade, tipo, aquilo está muito bem feito e é à vontade a minha rede social preferida. Às vezes, tento manter-me, tipo, afastado. Apesar de ter visto que tu estavas a ameaçar Quer dizer, tu chegaste a pagar mesmo? Não, eu paguei há uns dias, eu paguei porque... imagina, eu não estava a lidar. Há uns dias o Eminem lançou um disco e eu acordo muito cedo, lá está. Acordei às 5:15 e o disco tinha sido para aí à 1 da manhã, hora portuguesa, e eu pensei... Uou, o Eminem acabou de lançar um disco há 5 horas. Vou ouvir, tipo, de casa para a rádio, ouvir umas músicas, assim, muito por alto. E uma coisa que eu gosto muito no Twitter, que é isto ser tudo live tweet. É tipo, costuma-se sempre falar o que está em cima do acontecimento. E eu, pá, não fiz exceção, comecei logo a partilhar, tipo, tudo o que estava a pensar do álbum. Bem, bem, bem, bem, bem, bem. Pá, costumo partilhar tudo assim, de repente, bem, bem, bem, bem. Até que, de repente, pá, ok, mas o que tu dizes no Twitter fica no Twitter. Sim. As pessoas começaram a julgar uma coisa que eu disse às 6 da manhã, às 11 da noite. Eu, tipo, as pessoas já tinham todas as opiniões bem formuladas. Sim. E tipo, ainda estavam a julgar as minhas opiniões iniciais. E eu tipo, ok, ei, isto foi só a minha opinião, não gostei do disco do Eminem. Ele falou, tipo, começou a criticar, primeiro ficou muito tempo fora e agora quando regressa está a criticar o que toda a gente está a fazer agora, não é assim que funciona, é tipo, tu voltas e apresentas algo novo, não começas a criticar o que as pessoas andam a fazer enquanto tu estiveste fora, pronto, partilhei assim, claro que os defensores do Eminem... Os originais stands. Já, e eu tipo, eu pensei, ok, eu nem sequer vou entrar em discussão convosco, tipo, vou apagar o Twitter. Apaguei só a aplicação, não apaguei a conta. Apaguei a aplicação, fiquei fora durante 2 dias, depois voltei. Voltaste, yeah. Ok. Pois, tipo, eu perdi um bocadinho o fio à meada e de repente eu vejo... Se foi no teu Instagram que mostraste um print screen do download, download da app outra vez e eu tipo, voltei. Sim. Okay. Porque ao mesmo tempo é a minha aplicação, tipo, apetece-me dizer bom dia. Foste tirar umas férias, não abandonaste. Umas mini-férias, mesmo. E pronto, é o Twitter. Mas achas que isso faz falta, às vezes, umas mini-férias nas redes sociais? Faz. Imagina, eu sou mesmo muito viciado nas redes sociais, tipo... Sim. Principalmente Twitter e Instagram, no Facebook já não. Mas... Eu já sinto... não ponho os pés no Facebook aí, mas... Pá, ele está lá a existir, tu sabes que está lá alguma coisa. Mas pronto, tipo... Sim. Mas às vezes sinto que precisava de uma pausa deste mundo virtual, tipo... Ok, agora vivo um bocado... Sim. Mas é muito difícil para mim, tipo, não consigo. Imagina, se tu me disseres agora tens de ficar um dia sem fazer stories, eu fico tipo, uau, ok, tipo, vou conseguir, mas não sei se vou conseguir, tipo, ok, tira férias do Twitter. Sim. Uau, no segundo dia já estava tipo, se calhar eu tenho de instalar isto outra vez, tipo, ok, não quero saber o que é que as pessoas pensam, não sei o quê. Pá, é mesmo muito difícil, mas sei que é preciso, porque às vezes tens tipo de, ok, perceber a vida cá fora e é tipo, ok, vai lá fora. Mas achas que ficas viciado com a partilha das coisas? Ou é mais tipo o receber o feedback depois? Não, eu acho que é mais... Independentemente de ser negativo ou não. Eu acho que é as duas coisas, eu acho que é uma mistura das duas que ajuda ao vício, não é? Tipo, primeiro a proximidade, de ter sempre ali alguém a dizer alguma coisa, tipo, a dizer tipo, ei, esta água é fixe. E eu também gosto desta água. Tipo, uma resposta tão simples como essa já te cria uma ligação. E tu sabes, tipo, uau, wow, ok. Enquanto que, tipo, se estiveres em casa no teu quarto, tu pensas, tipo, aqui estou sozinho. Tipo, esta água é fixe. Sim. Tipo, ok, mas eu não tenho ninguém para partilhar que esta água é fixe. Tipo, oh meu Deus, gostei deste concerto e deste disco, mas, oh meu Deus, não tenho ninguém com quem partilhar este disco. Este álbum é fixe. E eu acho que foi esse feedback tão instantâneo que me fez estar tão agarrado às redes sociais. Até porque eu venho de um passado onde não tenho muitos amigos. Tipo, ok, tenho alguns amigos, mas tipo, éramos um núcleo muito fechado. Sim. E agora, tipo, conheço imensa gente, mas também tenho poucos amigos. Considero que tenho poucos amigos. E então, o facto de ter ali sempre algo pronto a dizer e ter resposta, feedback disso... Acabou por me ter ligado mais rapidamente e viciado à rede social. Sim. Mas pronto. Yeah. Mas é fixe, tenho este vício, digo, não sou viciado em álcool, não sou viciado em drogas. Pá. Nada, Mas é bom, pá. Quem dera muita gente ter só esse problema. Então, e pronto, falámos agora na tua. Vá, nesse teu. Não sei se posso falar como projeto, porque já é uma coisa intrínseca a ti. Yeah. É tipo, não é, é trabalho, mas não é trabalho. Uhum. É, yeah. É estranho, não é? Pá, é isso. É, tudo começou como diversão. Eu e imagino que para as gerações mais velhas seja super difícil. É muito difícil. Agora é fácil porque eu vim para os meios tradicionais. Tipo, agora tenho um programa na rádio, tenho um programa na televisão. Uhum. E eles, ok, eles percebem que, ok, ele começou na internet, mas agora só está cá. Foi tipo, ok, foi a plataforma que ele utilizou, mas tipo... Ou seja, foste validado pelos médias. Já, yeah, é isso. Mas não, tipo, a minha ideia é tipo, ok, eu continuo a ser o gajo do YouTube. Tipo, uhum. Apesar de não fazer vídeos há um ano. Uhum. Tipo, é uma pausa indeterminada. Amanhã sim. Posso voltar e fazer tipo vídeos todas as semanas outra vez. Sim. Mas, ok, agora, tipo, nesta fase da minha vida, não faz sentido eu fazer vídeos para o YouTube. Não me sinto confortável a fazer, então não vou fazer. Bora, acabou. Mas isso não significa que eu deixei de ser a pessoa da internet. Ah, tipo, sim, muita gente a perguntar porque é que não fazes vídeos no YouTube. Há boa gente. Há boa gente, mas ela está, eu sempre disse. Nobody got time for that. Também, já. Yeah, mas a tua vida está tão. Tu estás tão atarefado pelo que eu consigo perceber. Yeah, tu... E está tão evidente nas tuas redes sociais. Sim. Que eu pergunto-me, estas pessoas que fazem estas perguntas têm noção? Mas ao mesmo tempo essas pessoas conheceram-me vendo vídeos no YouTube. Então, para elas é tipo... Oh, não, mas ele aqui está a ser o YouTuber. Tipo, sim. Ok, ele tipo... Ok, ele está na rádio, tá, mas ele também é o YouTuber. Porquê que ele não faz vídeos para o YouTube? Uhum. Tipo, eu gosto dele como YouTuber. Tipo, sim. Porquê que não faz vídeos? Mas eu sempre disse que quando o YouTube passasse a ser uma obrigação e eu deixasse de me divertir a fazer os vídeos, eu ia deixar de fazer. Pois. Tipo, vou fazer vídeos até ser avô, tenho essa certeza na minha vida, vou continuar sempre a fazer vídeos, mas tipo, vai haver uma pausa. É assim como os músicos de vez em quando tipo, dizem, ei, vamos fazer uma pausa na banda. Tipo, sim. Yeah, e faz sentido fazerem pausa na banda. Sim. Quando eu voltar, pá, eu agora tenho o meu bloco de notas cheio de ideias para vídeos. Tipo, sim. Quando eu decidir, ok, vamos gravar agora, tipo, é capaz de sair vídeos todos os dias. Tipo, uhum. Yeah. Mas é uma fase. É tipo, ok, estou a passar por um processo. É tipo, agora não dá, agora não dá, agora não dá. Tipo, um sim. Dia vai dar. Sim, yeah. Um dia há de mesmo, dar. Mesmo. Mas, por enquanto, portanto, tens um programa na televisão, na SIC Radical. Yeah. Yep. Tu, então, estás a partir das 6 da manhã. Sim, das 6 às 10. Yeah. Meu Deus. Mas tu também tens outro projeto musical, não é? Ah, sim, tenho os meus dois brancos e um preto. Sim. Não, aliás, tu tens dois projetos. Tenho dois. Tens mais do que um, mas. Tens os dois brancos e um preto. Sim. E tens uma coisa de que é de jornalismo musical mesmo. Ah, sim, sim, sim. A Buzz TV, sim. Sim. Yeah, ok. Como é que isso começou? Pá, imagina. As duas coisas. Então vamos para a Buzz TV. Sim. Ok. A Buzz TV. Houve ali um momento na minha vida, lá está, que eu já estava a fazer vídeos para o YouTube, mas como eu sempre gostei de música, eu pensei assim, ok, eu preciso de um espaço onde eu possa partilhar todas as minhas opiniões sobre música. Sobre música. Naturalmente, tipo, textos escritos, entrevistas que me apeteçam fazer, mas pronto, mas eu não quero ir para o meio tradicional, eu não quero ir para uma revista conceituada e seguir determinadas regras. Até porque eu não sou jornalista, tipo, ok, sim. Então vamos aqui criar o próprio espaço, tipo, ok. Como é que foi isso? Como é que tu criaste o espaço? Pá, foi um processo longo, mas ao mesmo tempo fácil, porque eu pensei assim, ok, primeiro preciso de uma equipa, uhum. Vou aqui procurar pessoas que partilham da mesma paixão que eu, que é a uhum. Música, mas pessoas que até, tipo, se calhar nem sequer querem fazer música, mas pessoas que gostam de escrever, pessoas que gostam de sim, fotografar, sim. De filmar, bora reunir aqui estas pessoas. Reuni... E juntei essas pessoas, registei como órgão de comunicação social, e comecei, tipo, assumi-me como diretor-geral da Buzz. Começámos a fazer coberturas em vários eventos. As pessoas começaram a perceber que a nossa linhagem era diferente e era para um target mais específico, que estava farto de ver textos de duas páginas ou assim sobre o determinado concerto. Eles querem, tipo, uma informação rápida. Ok, como é que foi o concerto de XPTO? Ok, foi XPTO, acabou, next new. Tipo, próxima opinião, coisas assim. Ah, ok, preciso ver fotos, bora, next photo. Tipo, yeah. E as pessoas começaram a perceber isso e foram começar-se a ligar. Uhum. E pronto, e a Buzz deu-me a oportunidade também de fazer outros projetos que eu curtia mesmo muito fazer e que pensava que não seria possível, por exemplo, ir ao Coachella, que é o melhor festival de música do mundo, em LA. Que tal foi isso? até hoje, tipo, eu penso mesmo que é capaz de ter sido a melhor semana da minha vida. Tipo, yeah, ali eu estava mesmo a pensar, tipo, wow, you made it, boy. Tipo, conseguiste. Sim. E epá, fantástico. Também já tive a oportunidade de conhecer artistas que eu idolatro. E então isso acabou por me motivar ainda mais a fazer as minhas outras coisas. E acho que se não fosse a Buzz, eu, por exemplo, hoje não estaria na rádio. Não conseguia tipo, desenvolver todo o meu conhecimento musical ou tipo, estar rodeado de pessoas que percebem de música e de conversar e aprender mais com elas. E que isso permitiu eu chegar até onde cheguei hoje. Tipo, tudo fez parte do aprendizado. Porque também as pessoas, quando... Agora também, no que diz... Eu acho que criaram um filtro muito grande sobre a quem é que vão pedir a opinião das coisas. Yeah. Eu acho que, se calhar, se tu não tivesses tido essa experiência, então, na base... Yeah. As pessoas iam dizer, este gajo anda a mandar bitites sobre música, porque é que nós devíamos estar a ouvir falar disso? Eu falo por minha experiência, que eu fiz também um bocadinho de jornalismo musical. E eu sentia sempre essa responsabilidade. Porquê é que as pessoas vão ouvir o que onde ler o que eu estou a escrever? Pois, se eu tipo, sou apenas uma jornalista, não tenho formação musical, eu não tenho nada, porquê é que as pessoas vão me dar ouvidos? Porquê é que vão acreditar em mim quando eu digo este concerto foi fixe, este concerto não foi fixe, esta pessoa foi simpática na entrevista, esta pessoa foi bem mal encarada? Isso. Eu tenho sempre essa noção, tinha sempre essa noção. É um processo bem difícil e depois, tipo, são dúvidas que tu estás a ter constantemente contigo própria. Tipo, será que este texto está bom o suficiente, tipo, para as pessoas gostarem? Tipo, tipo, será que está mesmo aqui bem expressa a minha opinião? Tipo, e as pessoas não me vão dizer que eu sou sensacionalista? Será que amanhã, depois de estar publicado, eu vou olhar para o texto e penso, odeio-te? Mesmo. Tipo, é uma coisa difícil tipo, de lidar. Sim. E sei lá, a Buzz também deu-me confiança e permitiu que eu não fosse apenas o puto do YouTube. É tipo, ele é apenas um miúdo engraçado do YouTube. Não, tipo, ok, eu ali sou engraçado, mas aqui tens um lado sério a falar sobre a música. É tipo, ei, este sou eu, tipo, neste registro. Sim. Curtes? E já, curtes, fixe, bora. Qual foi a entrevista que mais gostaste? Uff. Pá, eu gostei muito da entrevista que fiz ao Mac Miller. Eu acho que essa entrevista não foi uma entrevista longa, foi tipo super curta, tipo para aí 10 minutos, mas foi as circunstâncias. Nós apenas tínhamos autorização para chegar lá e gravar um ID com ele. Eu chego lá e ele tipo, ei, cumprimenta-me logo, como se já nos conhecêssemos. E tipo, eu disse, nós só podemos gravar 5 minutos, assim, um ID, temos de ir embora. E ele, não, senta-te, fala à vontade, não sei o quê. E tipo, eu sentei-me, comecei a falar, ele começou a entrar na onda e no fundo, acabámos por passar os 10 minutos de entrevista. Fiquei tipo, oh meu Deus, ele curtiu mesmo da minha onda. Sim. Pá, o Mac Miller foi fixe. Os produtores devem ter odiado depois. Sim, provavelmente. Mas eu, pá, estava nas minhas 7 quintas. Claro. E qual foi a mais estranha? Já tive algumas estranhas. Ah, já tive com o Fernando Ribeiro dos Moonspell. Sim. Foi estranho. Porquê? Porque éramos de mundos muito diferentes. Ok, sim. Yeah. E eu sinto que eu não o compreendia. E imagina, naquele momento eu estava a tentar perceber, conheço a música e assim, mas eu não estava a perceber tipo, as ligações. E sim. Era tipo, ok. Foi mais desconectado do mas, que... Sim, sinto que, imagina, se essa entrevista fosse hoje, eu teria feito de uma maneira totalmente diferente. Pois, fica aqui o convite. Se o Fernando Ribeiro tiver a ouvir este podcast. Claro. Para fazeres uma outra entrevista. É o seguinte, eu sei que isto vai ser, este episódio vai sair um bocadinho mais tarde, mas tens alguma coisa agora alinhavada? Para nos próximos meses? Eu tenho bem coisas. Eu vou começar um projeto que vai ser tipo... Acho que é capaz de ser o meu projeto, o projeto da minha vida. Sim. Agora, todos os meses eu vou lançar uma sessão fotográfica com convidados especiais. Ok. Tipo, foi uma cena que eu também pensei do género. Ok, eu quero criar conteúdo especial. Eu gosto imenso desta fotógrafa. Tipo, bora tipo... fotografar, eu não sou modelo, eu não quero ser modelo, eu quero estar com estas pessoas que eu gosto, figuras públicas, minhas amigas, ou não, e tipo, metê-las num registro totalmente diferente, que elas estão inseridas. Então, imagina, vou estar com a Cristina Ferreira no Douro, e depois vou estar com o Ruben Ruan a pescar, vou estar no regresso às aulas com youtubers. Tipo, imagina, vou mesmo pegar nas pessoas e dizer, ok, agora vamos trazê-las para um ambiente confortável e diferente do que as pessoas estão habituadas a ver. E isso vai acontecer, e é tipo Random People, Random Photos, é tipo o nome do projeto. E vai terminar com uma exposição e um documentário, tipo, com tudo, em junho. Portanto, de agora, de setembro até junho, vão sair todos os meses, tipo, sessões fotográficas. Ah, que fixe. Portanto, em princípio, quando isto for lançado, já saiu uma. Já saiu uma, de certeza. Ok. Então, se vocês ainda não viram, aproveitem e ver. Pesquisem. Sim. Tipo, vai estar nas minhas redes sociais. Completamente, tipo, sim. Eu imagino que sim. Dois brancos e um preto. How? When? Why? Pá, houve uma altura da nossa vida, o ano passado, há dois anos. Ai, há dois anos já, pois, o tempo está a passar super rápido. Pois está, acho que é. Mano, houve um tempo que tínhamos demasiado tempo livre. Sim. E eu fico a panicar quando tenho demasiado tempo livre. Tipo, ok, que devia estar a fazer alguma coisa. Podia estar a acrescentar valor. Tipo. E um dia estávamos num hotel e o Tomás, que é um amigo meu, ele mete um instrumental no YouTube. E eu e o Nerb sempre tínhamos a mania que somos rappers, tipo, tínhamos sempre as nossas personagens de ser rappers, oh meu Deus, somos rappers. E naquele momento começámos a rimar, mas com frases emblemáticas da música popular portuguesa, tipo, oh meu Deus, e começámos a pegar assim. E aquilo começou a soar estupidamente bem, nós pensámos, uau, peraí, isto é fixe. Aconteceu, ok, mas tivemos essa ideia, guardámos para a gaveta. No ano passado, 13 de fevereiro, a Mega Hits convidou-nos para irmos lá. Eu, na altura, ainda não estava na rádio, mas eles disseram tipo: ei, Fábio, vem aqui à rádio, fala-nos um bocado do que é que andas a fazer. YouTube, já não sabemos de ti há algum tempo, não sei o quê, estás a fazer vídeos para o YouTube, mas bora falar um bocado sobre ti. E eu pensei: pá, ok, mas vamos à rádio, se eu vou à rádio, quero ir com algo novo. Sim. Pá, mas o que é que eu vou apresentar de novo? Epá, não me apetecia ir tipo com os meus vídeos para o YouTube só, não sei o quê, já fui lá falar. Ah, está aqui este projeto na gaveta. Ei, malta, bora gravar uma música tipo em 3 dias relativa àquele projeto que nós fizemos. Na altura nem sequer tínhamos nome. Sim. Ok, bora gravar. Gravámos a música e pensámos: epá, precisamos de um nome. Ah, que nome. Olhar as pessoas. Pá, dois brancos e um preto. Perfeito, dois brancos e um preto. Nós somos dois brancos e um preto. Tipo, bora. Gravámos. Na sexta-feira de manhã. Na segunda-feira fomos à rádio, apresentámos. As pessoas todas, tipo, não acredito que eles fizeram isto. Tipo, oh meu Deus, eles fizeram isto. Sim. Tem de haver mais. Nós chegámos todos entusiasmados ao estúdio. Pensaram, ok, agora as pessoas pediram mais, nós temos de fazer mais. O que é que vai acontecer? Bora gravar. Epá, mas precisamos de alguém provável neste projeto, que isto é um projeto, assim, um bocado diferente. Quem é que... Lili Canessas. Lili Canessas já me seguia no Instagram. Sim. Eu já a seguia no Instagram. Uma mensagem. Ei, tia... Naquela de... Mesmo tipo, temos aqui um projeto novo, vamos gravar um videoclipe, por acaso a tia não quer aparecer. Ah, ok, Fábio, olha, vem aqui a Cascais apresentar o meu projeto. Pá, vamos tomar um café ao Cascais Shopping. Ao Cascais Shopping, todo cheio, tipo, nós youtubers, as pessoas já olharem para nós, porque já nos conheciam. Mas com a Lili Canessas ainda por cima, tipo, três miúdos, Lili Canessas... Tipo, numa mesa a conversarem. Sim, ela é icónica. Nós já tínhamos a música gravada, mostramos a música e a tia vira-se para nós e diz assim: mas isto só faz sentido se eu cantar também. Ui, peraí, eu quero cantar. E ela assim: escreva umas coisas para mim que eu canto. Ok, pá, escrevemos umas coisas. Ouro sobre azules. E tipo, oh meu Deus, não acredito. Uma semana depois a tia estava a gravar no estúdio, na semana seguinte estávamos a gravar o vídeo. E depois, no dia 1 de Abril, que é tipo, what? Isto é dia das mentiras. Sim. Lançámos o vídeo, tipo, uau! Yeah, sim, mesmo. Sim. E agora ficou viral no Brasil. Pronto, vamos fazer. Ah, pois, porque tem o Carambeque. Yeah, porque tem o E eles pensam, tipo, oh meu Deus, eles roubaram as nossas músicas. Ah. Não! E nós, não, é uma homenagem à música portuguesa misturada, tipo, com o Carambeque, não sei o quê. E eles, não, nós já ouvimos também outras músicas, não sei o quê. E pronto, vamos fazer agora, mesmo assumidamente. 5 músicas brasileiras. Yeah, tipo Martinho da Vila, Ivete Sangalo, buscar tipo música popular portuguesa, brasileira e metê-la tipo, em traps também. Adoro. Yeah. Entretanto, fomos ao Rock in Rio, tipo, com a Lili Canessas. De repente tínhamos uma plateia, tipo, para aí com 10 mil pessoas à nossa frente. com a Lili Canessas, tipo, a cantar a música. E nós, tipo, uau. Como é que é a Lili Canessas em palco? Pá. Ou antes do palco, até. Foi uma pessoa super dedicada. Imagina, mandava-nos mensagem todos os dias. Mandava mensagem, tipo, a dizer, Fábio, bora ensaiar amanhã. Ensaiamos terça. Estávamos no ensaio, tipo, bora ensaiar daqui a dois dias. Tipo, era sempre assim. Durante o último mês antes da performance, nós ensaiámos, tipo, para isso à vontade, 7 vezes. Tipo, porque a tia estava mesmo muito... E eu percebo, imagina, é uma pessoa que já tem a sua idade e é uma pessoa que vai ser muito criticada, consoante o que é que quer que ela faça, vai ser sempre apontado ao dedo. Opa, e entregou-se de corpo é e pessoa, alma. É uma pessoa muito, que trabalha muito, entendeu? Yeah. E tipo, imagina, eu sinto que ela enriqueceu imenso a minha vida. Tipo, uhum. Eu quero ser aquela pessoa quando eu tiver 73 anos, 74 anos. Sim, tipo, sim, sim. Eu quero ter aquela alma jovem. Sim. Eu quero poder andar com a confiança. Eu quero poder subir a um palco de um dos maiores festivais nacionais e as pessoas estão à espera que eu falhe. Tipo, e eu tenho confiança suficiente para arrasar. E depois do arraso, estou aqui com estes miúdos que... Ok, o meu neto é fã, mas tipo, eu não sei quem é que eles são, no fundo. Não é? Só sei que o meu neto gosta deles. Tipo. Yeah. E essa cena... Essa vibe toda acaba por te contagiar e tu pensas, tipo, uau, eu quero ter esta energia quando eu for mais velho. Uhum. Tipo, eu quero conseguir adaptar-me a meios totalmente diferentes e ter experiências totalmente desafiadoras. E, sim, e, tipo, yeah, sim. Achas que a tua atitude... Estivemos a falar até agora que tu tentas ser o mais genuíno possível. Uhum. Mas achas que as pessoas esperam uma certa atitude vinda de ti? E, por exemplo, se tu estiveres assim num dia um bocadinho menos bom... Tu estás naquela... Epá. Ui. Pá, sim, isso acontece. Isto eu estou a tirar, por exemplo, da Lili Canessas. Yeah, yeah, yeah, toda a gente espera que a Lili Canessas seja a tia. Yeah, sim. Se calhar ela... Aquilo também é tipo uma façada. Tipo uma fachada dela. Em relação à tia, não sei, mas eu sei que comigo isso acontece-me bastante. Imagina, há partes... Houve uma coisa que é a privacidade que tipo acabou, não é? Tipo, sim. Lá está a regra do jogo, tipo... Escolheste ficar sem privacidade. E eu não posso, por exemplo, ir ao Chiado a um encontro, ou tipo um date. Se eu quiser ter um date no Chiado, não pode acontecer. É muito difícil teres um date enquanto... É muito difícil ter um date, tipo... E eu só percebi isso há bem pouco tempo. Sim. Porque tive um date e... Pá, depois comecei... Primeiro no date, imensas pessoas a olharem e pessoas a virem ter comigo, o que é um bocado estranho. Naquelas circunstâncias é estranho. Sim, é, tipo, claro, é, porque então... eu estava a pensar, ok, só quero estar aqui tipo, no meu cantinho, ninguém me incomoda. Sim. E tipo, pessoas a virem ter comigo. E depois, quando chego online, tipo, ou vejo no Twitter, tipo, ah, hoje vi o Conguito acompanhado no sítio X. Hoje, tipo, ou receber mensagens no meu Instagram a dizer, tipo, estou-te a ver. E eu, tipo, pronto, mas lá está. Tipo, são as regras do jogo. É tipo, pronto. Sim. É o que é. Mas sim, é um bocado incomoda-me. E também incomoda-me, por exemplo, ir a um shopping com os meus pais. É tipo, ok, eles passam um pouco de tempo comigo. Portanto, agora vou ter este momento reservado para eles. Uhum. Chego e é tipo, estamos a jantar e vêm pessoas a incomodar. É tipo, ei, Conguito, tipo... Pá, claro, eu tento ser o mais simpático possível, porque eu ponho-me naquela situação do género, ok, se calhar eu não ia incomodar enquanto a pessoa está a comer, mas... Tipo, eu quero interagir ao máximo com aquela pessoa que eu gosto. Tipo, que eu só vejo no mundo virtual e de repente está ali à minha frente. Eu tenho a certeza que se eu visse... Tipo, aliás, isso aconteceu. Eu estava em Barcelona, no Primavera Sound, e vi o Tyler, the Creator, tipo, mais ou menos esta distância que tu estás de mim. Sim. Tipo, com uma grade a dividir. E eu estava deste lado e eu estava mesmo aquelas... parecia uma miúda que acabou de ver o Conguito, tipo... Sei lá... no continente, tipo, e eu estava, olhava e tipo, não dizia nada, olhava e não dizia nada. Será que eu digo qualquer coisa? Será, o que é que eu vou dizer? Sim. O que é que eu vou dizer para impactar logo a vida dele? Pá, para impactar logo a vida dele? Tipo, eu sou esse modo. Eu tipo, quero eu ficar não, na memória da pessoa. Eu não posso, eu tenho que ativar o modo fã, mas no bom sentido, não posso ser um fã chato. Tipo, e isto está a dar um concerto no palco, ele está a apreciar o concerto. Tipo, e eu já me estou a esquecer para o concerto que eu estou a ver, por acaso também queria muito ver. Tenho um amigo meu ao meu lado e diz: Fábio, tipo, é agora, ou vais ou não vais, ou perdeste esta oportunidade para sempre. E eu virei-me, fui, tipo, e eu virei-me para ele, estava tipo assim a 3/4 de mim, e eu tipo, oh meu Deus, ele vai se virar, ele vai se virar. Ele vira, fazemos aquele contacto visual, ele olha para mim, eu faço tipo um sinal de fixe com as mãos, ele faz fixe com as mãos, eu cumprimento e digo tipo, estás a gostar do concerto? E ele, sim! E, tipo, e volta, ele volta a virar-se, eu volto a virar-me e penso, oh meu Deus, ele tocou! Mesmo aquele momento de... Fangirl completa, fanboy máximo. E depois eu tipo, voltei e pensei, eu devia tipo, ter feito mais alguma coisa. Portanto, esta foi a primeira, mas não será a última vez que eu irei conhecer o Tyler, the Creator. Fica aqui o objetivo. Não, tenho encontro certeza. Encontro número 2. Tenho certeza que isso vai acontecer. Quando eu estiver preparado para tal. Quando tu estiveres preparado. Da próxima vez vai ser o Tyler, the Creator, a pensar, está ali o conguito. Pá! Diz que estamos a 3 pessoas de todas as pessoas no mundo, não é? Tipo, sim. Ok. Excelente. Sure, vai acontecer, vai acabar por acontecer. Vai acabar por acontecer. Mesmo. E agora então, tu trabalhas na rádio uhum. e na televisão. O que é que achas desses dois meios depois de ter estado na... Então, de seres tipo um... Pá, imagina, eu acho que são... Falo eu, tipo, isto é uma gravação de rádio, mas é para a internet, sim, portanto sim. conta. Eu sinto que são dois meios que ainda têm muito para ser explorados. Tipo, as pessoas pensam que o tempo da televisão já acabou, o tempo da rádio já acabou, mas não. Primeiro, o que é que nós gostamos na rádio? Humanizar, tipo, imagina, nós todos podemos ouvir música, tipo, metemos os CDs a tocar e tipo, aquilo está a tocar, sim. os CDs estão a tocar ali, tipo, no carro e tu estás a ter a viagem de 4, 5 horas à vontade, sem ninguém te incomodar. Mas ao mesmo tempo tu queres um bocado de realidade, tu queres, tipo, que a coisa seja real, tu queres perceber as motivações daquela pessoa, queres que aquela pessoa te impacte de alguma maneira, que te diga alguma coisa que pode mudar a tua maneira de ver as coisas. Eu acho que é isso. Uma mais-valia da rádio. E acho que é aí onde posso ser explorado. Eu, na rádio, tipo, sinto mesmo que estou a mudar vidas. Tipo, eu faço o horário mais difícil de rádio, de certeza, que é tipo das 6 da manhã às 10 da manhã. É quando as pessoas estão acordadas. E é a altura estão a acordar, não estão? Em que as pessoas odeiam mais a sua vida. Tipo, oh meu Deus, eu vou para um trabalho que eu não gosto. Oh meu Deus, eu estou preso no trânsito. Oh meu Deus, eu vou para a escola e eu nem sequer gosto do que estou a estudar. E é tipo, as pessoas estão contra tudo. Nessa altura, e ao ponto de eu poder estar a dizer coisas na rádio, das 6 da manhã até às 10, intercalado com a música que as pessoas gostam, pá, isso motiva-me imenso. É tipo, ok, mais uma missão que eu tenho. Tipo, o meu objetivo é impactar as pessoas para que elas façam o que gostem. Tipo, ok, aqui na rádio eu estou a falar para 600 mil pessoas. Tipo, todos os dias 600 mil pessoas vão ouvir aquilo. Cabe-me a mim dizer alguma coisa que tipo, tente inspirá-lo. E pronto, e é isso que eu valorizo imenso na rádio. E adoro fazer rádio. É uma coisa mesmo que me cativa. Não sei se daqui a 5 anos vou conseguir fazer esse horário. Porque tipo, fisicamente é mesmo muito desgastante. Sim. E pronto, é difícil. Mas sei que neste momento, e tipo, estou a pensar nisto hoje, amo mesmo. Em relação à televisão, é diferente. O que eu não gosto da televisão são os conteúdos. Imagina, eu adoro sentar-me no sofá, deitar-me no sofá e olhar para o ecrã, olhar para o televisor, para o aparelho e ver, ok, está a dar isto. Eu gosto disto. Eu gosto imenso disto. Agora, o que se passa hoje em dia, nós jovens... Olhamos para a televisão e penso, aí eu não gosto de nada, muda de canal. Aí eu tenho 180 canais, mas tipo, nenhum passa uma coisa que eu gosto. Sim. Tipo, péssimo. E eu acho que isso fez e isso vai fazer com que a televisão se acabe por reinventar. E tipo, ok, já está a acontecer em que pessoas como eu, que talvez há 10 anos não tinham nunca espaço na televisão porque não respeitavam os padrões de apresentadora ou de conteúdos para a televisão, agora tipo, estou na cara de certos programas. E, porque as pessoas hoje em dia valorizam o que é real. Tipo, as pessoas não querem ouvir só a pessoa que tem a voz assim, ok, na rádio. Tipo, ok, sim, sim, essa pessoa também faz parte. Faz parte, é bonito, mas ao mesmo tempo a pessoa quer ver, quer ouvir alguém como ela. Alguém tipo, ok, esta pessoa é real, esta pessoa tipo, realmente hoje não dormiu bem. Realmente esta pessoa. A sua parceira ou parceira não respondeu às mensagens, tipo, e esta realidade, coisas que antes não aconteciam na televisão ou na rádio, na rádio até acontecia muito isso, mas na televisão não acontecia, as pessoas eram muito, muito distantes mesmo. Agora já não acontece, porque pá, apareceram os youtubers, apareceram outros criadores de conteúdo que, ao mesmo tempo, estão sempre ali. Estão, tipo, junto, muito próximos do seu público. Vieram cortar as regras. Vieram mudar as regras do jogo, neste caso. Tipo, o jogo já existia, do entretenimento, mas agora, tipo, está tudo. E claro que a televisão a perder imenso em termos de publicidade, porque as pessoas já não vêm tanto tempo, já se pode passar à frente da publicidade, acabou por condicionar imenso a forma como as pessoas veem. E claro, é por isso que temos uma televisão portuguesa, como nós ainda somos muito poucos, envelhecida, e a televisão está a criar conteúdos especificamente para públicos mais velhos. A população mais também fã. Está a envelhecer, não é? Yeah. Mas ao mesmo tempo, tipo, ok, devia haver espaço para tudo. Tipo, bora, temos canais mais pequenos, bora dar voz ao que as pessoas querem fazer, ao que os miúdos querem assistir. Sim. Mas não, isso não acontece, e cada vez mais vamos comprar formatos estrangeiros que sabemos que funcionam médio, enquanto podíamos arriscar no nacional que poderia funcionar muito bem ou muito mal, não é? Mas tipo. Sim. E as televisões não querem correr esse risco agora. Claro. Então jogam mesmo sempre pelo seguro e vão comprar sempre os mesmos reality shows, os mesmos programas de talentos. Pá, não que isso não seja mau. Para mim é mau, na minha opinião. Mas pronto, devia haver espaço para novas coisas. E, ao mesmo tempo, graças a Deus, temos internet. Pá, temos Netflix agora, que é tipo... Temos Netflix, podemos ver tipo, milhares de séries e milhares de conteúdos que não teríamos a oportunidade de ver, porque na televisão passam sempre os mesmos filmes, porque eles compraram aquilo há 10 anos atrás e têm os mesmos direitos. Pá, portanto, agora bora fazer algo novo junto com os teus amigos. Pá, alguém tem uma câmera, não interessa a qualidade técnica muito. Interessa tipo, sim o conteúdo, interessa a forma como tu entregas. Mas, tipo, ok, não precisa estar filmado XPTO, tipo, 1080p, 4K, com câmaras de 10 milhões de euros. Com drones. Não, calma. Tu, agora, pelas vezes, para ser youtuber, é se preciso ter um drone, não percebo porquê. Não sei. Enfim. Mas, sim, eu acho que cada vez mais vamos ter a oportunidade de ver conteúdos feitos por pessoas normais e conteúdos que... Que são fora do formato, tipo, ok, se calhar nunca vimos isto nem televisão, porque será a única maneira da televisão não perder todas as pessoas para a internet. Porque daqui a uns tempos a internet vai ser grátis, e eu tenho a certeza disto. Não tenho a certeza, mas acredito nisto. Achas? Acho que a internet. Há quem diga que vai ser ainda cada vez mais privatizada e etc. Pá, eu quero acreditar que não. Quero acreditar que toda a gente terá acesso. Assim como agora já toda a gente tem acesso a um computador. Tipo, sim. Yeah. E cada vez mais, tipo, a internet será mais barata. Até, nós podemos ver isso até pelos telemóveis. Antigamente, tipo, tu pagavas por um tarifário, tipo, valores de dinheiro. E agora, tipo, os tarifários já te dão acesso a imensas coisas da internet. E, tipo, já não são as chamadas que interessam, porque já há aplicações, smartphones surgiram. Ainda assim, eu venho de Londres. Ui. Em Londres, tu não pagas internet, tens dados ilimitados. Lá está, isso é um passo, tipo, estamos a chegar lá. E pronto, e eu sinto que daqui a uns tempos a internet será grátis. Tipo pública, não é? Sim. Yeah, e, pá, imagina, a internet estará nos nossos postos de eletricidade, que é tipo, ok? Sim. E vamos estar todos ligados a uma rede. Achas que isso vai ser muito bom ou muito mau? Eu acho que eu vejo as duas coisas a acontecer. Também não sei. Ao mesmo tempo poderia ser super bom porque teríamos acesso a muita informação, mas podia ser bem mau porque as pessoas iam deixar tipo, de questionar e de... Pois, as pessoas têm pouco filtro também. E de procurar a informação. Tipo, eu acho que até isso é uma cena que eu vejo bem pela minha geração, que nós temos imenso acesso à informação e mesmo assim não procuramos. Eu há uns tempos senti mesmo a necessidade de pagar por uma assinatura digital de um jornal. Porque, imagina, não vejo televisão. Sim. E não estava a ser informado da forma correta. Tipo, eu recebi headlines e eu pensei, ok, não, eu tenho mesmo de get my shit together e a perceber tipo, o que é que se está a passar. E assinei uma assinatura digital. Foi o que me safou, mesmo. Pois. Mesmo. E agora sinto que estou muito mais informado. Mas achas que essa falta de Porque eu, o que acontece também, por exemplo, voltando às redes sociais, uhum. o que acontece muito, e eu lembro-me sempre de um caso específico que era a fotografia de uma mulher ou com, a usar uma burca, okay. mas ela levantou a burca e ela estava nua por baixo. Okay. E eu vi esse post com, a dizer, isto é alguém a protestar as uhum. regras, tipo, limitações das mulheres, etc. E eu achei estranho. Eu teria visto outras notícias associadas uhum. que não tivessem esta, a fotografia desta mulher assim de repente. Sim. Fui à procura. E, no entanto, atenção, o site como estava, aquele post tinha já tinha milhares de likes, milhares de partilhas, etc. Eu fui ver e era apenas uma pessoa mascarada no Rio de Janeiro. Yeah. Pois, as fake news andam por aí, yeah, e é tipo, sei lá, acho que as pessoas não percebem que tem que informação, existe mesmo muita informação real e muita informação falsa a ser difundida na internet. E é por isso que nós, principalmente nós jovens, que somos os mais preguiçosos nesse caso, nós Sim. somos os que lê os headliners e não abrimos a notícia, não para depois perceber se é clickbait ou não, somos nós que temos essa missão de, ok, eu tenho, uau, isto é estranho, eu tenho de saber mais sobre isto. Tipo, ok, o museu no Brasil ardeu, mas tipo, uau, calma aí, o museu ardeu mesmo? Tipo, fogo posto? Não é fogo posto? O que é que se passa aqui? Tipo, Sim. nós mesmo é que temos de investigar isso, não é? Tipo, deixar-nos levar pelos headliners. Mas e pelas partilhas também. E pelas partilhas, sim, toda a gente está a partilhar, portanto. Oh meu Deus, fazer yeah, isto é bem partilhável. E isto aconteceu. E, Sim. Yeah, é triste. Sim. É triste, mas. Aliás, acaba por ser uma missão de cada um. Yeah. Sim, mesmo. Sim. Se tu olhasses para trás, uhum. o que é que tu dirias ao Conguito mais novo? Vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. Yeah. Não stresses. Não stresses mesmo. Sim. Eu ainda stresso demasiado, mas pá, nada comparado com o que eu stressava antes. A ideia que me dá é que eu sou daquela... Eu acho que nós fazemos parte de uma geração uhum. que está estressada desde super jovem. Yeah. Desde super jovem. E eu acho que, felizmente, há pessoas que estão... a internet, se calhar, também ajuda muito, que é aquela coisa do... pá, não é normal tu estares tão deprimido, não é normal estares assim tão ansioso. Se calhar yeah. é bom tu saíres e, tipo, procurares ajuda. Yeah. Enquanto que as gerações anteriores era, tipo, engole e faz cara alegre. True. Sim. True. Tu tens essa noção, tipo, do pessoal que está na... Sim, aliás, eu até vejo bem isso no Twitter, uhum. Que é a rede social onde estou mais ativo, que uhum. é, a malta costuma, tipo, os posts, os tweets mais depressivos são os que têm imenso alcance, tipo... Sim. E eu penso, tipo, não, man, há pessoas a dizer, tipo, oh meu Deus, não sei o que quero fazer da minha vida, vou morrer. Uhum. E, tipo, e aquilo tem imensas partidas e, tipo, oh meu Deus, a partilharem memes com desgraças e com depressões... E eu penso, tipo, não, isto não é fixe. Tipo, e quando eu vejo isso, sou quase como um velhote e eu vou lá dizer, tipo, ei, bro, mas te sentes assim, tenta partilhar isso que tu sentes com alguém, tipo, para Sim. mudares esse sentimento. Ter esse sentimento não é fixe. E isso acaba por regressar até um tema que já falámos aqui hoje, que é, tipo, os jovens sentem demasiada pressão para o que querem ser amanhã, tipo. E como tem a sociedade toda a dizer, ei, tu tens de ser, tu tens de... Uau, e isso acaba por criar essa pressão, esse peso nas costas, esse peso extra uhum. que os dificulta. E como eles estão nas redes sociais, acabam por partilhar isso nas redes sociais. Uhum. Mas sim, é super triste. Tipo, e tenho noção, mas é tipo, sei lá, eu não curto mesmo nada a ver isso. Sim. Mesmo tipo, ei, pois não. Achas que alguém aqui, imagina, alguém uhum. aqui ouve este episódio e pensa, vou ser o próximo Conguito. O que é que tu lhe dirias? Aí, não sejas o próximo Conguito. Ser o próximo tu mesmo. É, ok. Yeah. Pá, é isso. Eu bato muito na tecla do ser tu mesmo. É super clichê. Eu, tipo, eu antes via isso nos filmes e pensava... Ah, ok, tipo... Sim, já ouvi isto. Been there, done that. Yeah. Sim. Mas, é tipo... É exatamente isso. Tipo, eu não quero saber. Eu uso a t-shirt por dentro das calças... Tipo, eu gosto de usar t-shirt no meio por dentro das calças. Eu, tipo, vou a eventos da moda com a t-shirt por dentro das calças e eu não quero saber se eles dizem, tipo, ah, estás fora de moda. Tipo, não, este sou eu. Tipo, ok, tu, tu sabes, ao menos isto vai causar-te um impacto e tu vais pensar, tipo, ok, estava ali aquele gajo que tinha t-shirt por dentro das calças com guito, ai, ai, esse é aquele gajo que usa t-shirt por dentro das calças, tipo. Mesmo quando é mau, é bom, porque tu criaste uma espécie de uniqueness. E no mundo, vivemos num mundo onde somos todos iguais, ensinam-te sempre a ser o mesmo de sempre, a tipo, oh meu Deus, tens de estudar, tens de ir para a faculdade, arranjar um emprego, criar uma família, depois sustentar a tua família, ok, agora os teus filhos já têm, agora tens filhos, já, agora casas, tens filhos, depois os teus filhos ficam crescidos, tu vais para o lar, whatever, morres, acabou, tipo. É tudo tão... é só isto? Sim. Tipo, não, man, tens de arranjar maneiras fixas de jogar este jogo da vida. Que é tipo, ok, não, isto não significa que não vais casar e não vais ter filhos. Vais fazer isso tudo. Se for isso que tu queres fazer. Yeah. Mas ao mesmo tempo, tipo, tu queres criar garrafas de água. Uhum. Tipo, cria garrafas de água. Sim. Ah, mas isso não dá dinheiro. What? Quem disse que se calhar... Engenharia civil vai dar dinheiro daqui a 5 anos. Ah, já, mas a previsão diz que... Pá, a previsão também dizia que nunca teríamos outra crise. E tipo, yeah, guess what? Estamos todos aqui outra vez. Tipo, sei lá, os erros acontecem. O importante é ser feliz. Eu não me importava nada de... imagina, tirar um curso qualquer que as pessoas dizem que não tem saída nenhuma. Sei lá, tipo astrologia. Não sei se este curso sequer existe. Astrologia? Sei lá, okay. Yeah. Eu não sei se há curso de astrologia. Yeah, um curso superior de astrologia, não sei. Imagina, e diziam-me assim, isso não tem saída nenhuma, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, blá. Eu não queria saber, se fosse a minha paixão, era exatamente isso. E depois eu podia ir para o desemprego e diziam, tiraste astrologia, o que é que querias? Yeah, mas ao menos tirei uma coisa que eu gosto e aprendi mais sobre uma coisa que gosto. Tipo, é esse o ponto. Tu não tens de ir para a faculdade para arranjar um emprego, não. Tu tens de ir para a faculdade para perceber algo, para perceber mais, para aprender mais sobre algo que tu gostas. Essa é a missão. Yeah. Ok. Isso eu acho que está numa boa. É uma boa mensagem para acabarmos, não? Pá, por mim. Por mim é o que é. Ok. É mesmo. Fábio, muitíssimo obrigada. Isto foi mesmo. Obrigado, super cool. E não sei, para a próxima, se tu encontrares o Tyler the Creator, dá-me um toque. Eu também gostava. O que vos pareceu? Não se esqueçam de encontrar o Fábio todas as manhãs na Mega Hit, porque ele acorda bem cedo para vos acordar, pessoal. Vocês devem-no isso. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário ou mesmo sugestões para os próximos convidados, que estamos sempre à procura de pessoas novas, contactem-nos. Estamos no Facebook, em The Bull Podcast, e eu também tenho o Instagram, Kai Rocha, com K-A-I, e temos uma caixa de e-mail à espera de receber as vossas cartinhas, que é o pullpodcast@gmail.com. É pullpodcast@gmail.com. Se estiverem na dúvida onde nos podem ouvir, estamos no YouTube, na aplicação Apple Podcasts, no Stitcher, no Overcast, no Spotify, estamos em todo lado. Se nos estiver a faltar alguma coisa, não se esqueçam de nos dizer. Gostamos mesmo de invadir a aplicação onde costumam ouvir os vossos podcasts. Eu sou a Kai Rocha, eu espero que tenham gostado e até para a semana.